parte é Juninho Paulista, enfiada de bola para Romário, bracinho abriu, aí ele é perigoso, botou na frente e saiu. Recebeu, repare, ele podia bater a marcação, chegou, deu dois, um toque a mais, dois passos a mais, o goleiro saiu. Ali o Romário é um gênio dos pequenos espaços. Ninguém como ele para definir na área, próxima pequena área. O Romário baixinho, o terceiro gol do Vasco. 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano.